instantaneamente conectada com todo o universo. Só que isso ocorre despercebidamente pra gente. Despercebidamente pra gente. Amanheceu quando eu me senti sol.